Amigo ouvinte, amigo internauta, estou chegando para mais um Juntos na Web. Estou chegando para ficar com você e apresentar boas músicas, né? Vamos apresentar matérias, vamos fazer um bocado de coisas aqui no Juntos na Web de hoje. Você que está curtindo a gente aí pela Rádio Ônibus, através do nosso aplicativo, através do nosso site, que é o www.radioonibus.com.br. Fique por aí comigo, tá bom? Juntos na Web, apenas começando pra você. Você que está aí nesse sabadão curtindo a reprise do Juntos na Web, né? Juntos na Web, que é ao vivo todas as quartas e quintas-feiras. E aos sábados a gente tem a reprise desse programaço, que é o Juntos na Web. Esse programa que a gente já se acostumou a ouvir, a curtir, né? E você curtindo comigo aqui. Boa noite pra vocês que estão aí na minha live, né? O Maurício Sateles, a minha esposa Preta, já entrou por aí dizendo boa noite. A minha filha Cláudia Romão, também está o Luiz Cláudio Barbosa com a gente, está o Vanley Gontijo. Alô, grande abraço, Vanley Gontijo, grande parceiro, o Vanley. O Alex China também já está curtindo com a gente aqui, todo mundo curtindo a nossa live. Obrigado a você que está curtindo a gente de qualquer maneira, de qualquer forma. Se você quiser mandar um alô para a gente, é só você ligar aí no 16-99182-1468, 16-99182-1468. Se você estiver ao vivo comigo nesse momento, manda aí o seu WhatsApp, né? Manda a sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto, para a gente se comunicar de boa. Caso você esteja ouvindo nesse momento a nossa reprise, então você manda o WhatsApp, peça a sua música, diga o que você quer dizer, mande a sua crítica, a sua sugestão para o nosso programa, que a gente durante a semana vai fazer, nós vamos editar tudo isso e mandar para você, tá legal? Olha, gente, hoje vai ter muita coisa legal. Nós vamos ter aqui as nossas notícias da semana, vamos ter mensagens, vamos ter o nosso giro de clube, né? Vamos falar dos clubes do Corinthians, do Santos e também do São Paulo, vamos falar também do Palmeiras, vamos falar ainda também do Santos, né? Então, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, os quatro times paulistas, estamos aí com os campeonatos paralisados, só o Grêmio disputando aí a final do Mundial de Clubes, né? Ele que foi campeão da Libertadores da América, tá aí brigando para ser campeão mundial, o Grêmio, né? Então, o restante dos campeonatos estão parados aqui no Brasil. Campeonato Brasileiro já terminou, Campeonato Paulista só volta no dia 17 de janeiro. Então, mas muita coisa vai ao ar daqui a pouquinho para você. Vamos ter dicas de filmes também. A gente vai começar a partir de hoje dar dicas de filme para você, tá legal? Você gosta de filmes? Você é um cinéfilo? Então presta atenção que a gente vai dar dicas de filmes para você aqui, para você curtir junto com a gente aqui no Juntos na Web, tá legal? Gente, vamos começar bem o nosso programa de hoje. Vamos começar aí com o grupo Blitz, né? Que vai cantar pra gente Você Não Soube Me Amar. Chega mais, grupo Blitz, Juntos na Web e você. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho? De madrugada, babando louco na rua. E você fica pensando naquela menina. Fica torcendo e querendo que ela estivesse na sua. Aí finalmente você encontra o bro. Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Você é convidada pra sentar. Muito obrigada! Garçom, uma cerveja. Só tem show. Desce dois. Batata fria. Aí babababababababá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas realmente eu preferia que você estivesse. Parecia, o jeito e tal e coisa e tal. E realmente simplesmente a gente era. A gente era um casal, um casal sensacional. Era maravilhoso, até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Então pra gente aí, então, Grupo Blitz, Você Não Soube Me Amar, abrindo muito bem aí o nosso Juntos na Web de hoje. Dani Moraes entrou com a gente aqui, tudo bem, minha querida? Dani Moraes, que é a minha sobrinha, mora lá em Osasco, né? Um beijo pra você, um abraço no seu marido, o William, né? Abraço nele aí, tá bom, Dani? A Dani tá dizendo assim, oi, tio, oi, minha sobrinha, tudo bem? O Felipe Pantu também entrou com a gente aqui, abração pra você, Felipe Pantu. Lembrando que o Felipe Pantu, ele liga, né? Ele liga, não, ele entra aqui na minha live lá de Portugal, lá de Lisboa. A Rádio Ônibus, que é internacional, a Rádio Ônibus, que também tem a Rádio Argentina. Se você entrar no nosso site, que é o www.radioonibus.com.br, você vai curtir a Rádio Ônibus Argentina, vai ver toda a programação em castelhano, muito legal, gente. Olha, não tem coisa melhor do que ficar na Rádio Ônibus. Você quer se comunicar comigo aqui no Juntos na Web? É só você entrar em contato através do nosso e-mail, que é o programa juntosnaweb@hotmail.com. Vou repetir para você, programa juntosnaweb@hotmail.com. Você vai curtir a gente aqui, você vai mandar o seu no seu e-mail, você vai mandar a sua sugestão. Olha, gente, é tanta coisa que a gente apresenta aqui, tantos quadros, né? Tem o quadro da língua portuguesa, que a gente dá aqui as dicas fáceis da língua portuguesa que a gente vai ter no programa de hoje. Você pode mandar a sua sugestão, você pode mandar a sua dúvida sobre a língua portuguesa que a gente responde, né, nas dicas fáceis da língua portuguesa. Você pode fazer um monte de coisas, né? Então manda um e-mail pra gente, pode mandar também no WhatsApp, que é o 16991821468. Você pode mandar aqui na minha live também. Você está aqui agora, você pode escrever aí sua dúvida. A minha filha Cláudia Romão acabou de entrar. Beijo para você, viu, Cauê? A Cláudia, que carinhosamente eu chamo de Cauê, né? É, isso daí, gente. Então, olha, Juntos na Web é isso, viu? E olha que interessante, uma notícia triste, viu, gente? Um Papai Noel voluntário de Itatiba, em São Paulo, interior de São Paulo, levou um susto enquanto desfilava de trenó pelas ruas do bairro Porto Seguro no último domingo, dia 10, e distribuía doces para os moradores. Quando as crianças descobriram, olha que babado, hein? Quando as crianças descobriram que as balas tinham acabado, começaram a tirar pedras na equipe do Bom Velhinho. Que coisa, hein, gente? Meu Deus do céu, já pensou nisso, hein? Que é isso? Ninguém ficou ferido, mas um dos membros do grupo quase foi atingido na cabeça por uma das pedras enquanto estava de costas para os agressores. Que coisa, né? O Papai Noel vai lá, tal, com o maior carinho, tá vendo? Até para fazer o bem, você precisa pensar bem. Juntos na web, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Oi, gente, eu sou a Cláudia, ouvinte da Rádio Ônibus e fã da Juntos na Web. Tô aqui para desejar a todos vocês um Natal cheio de paz e que 2018 venha repleto de coisas boas. Boas festas a todos e um abraço. Aqui comigo a Nê corintiana, a Nega, que é corintiana. Um abraço para você, um beijo, viu, Nega? A Nega toda feliz, né? Porque o Corinthians foi campeão, a Nê tá toda feliz, é isso mesmo, né? Quem canta pra gente é Toni Braxton. Ela canta pra gente Unbreak My Heart. Juntos na web, você fica comigo. Tears away, I need your arms to Juntos na Web, você ouvimos uma música linda, mais linda. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Fica com a gente, hein, galera. Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Eu sou ouvinte do programa Juntos na Web e quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Ônibus um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Juntos na Web, você, Juntos na Web. Olha, galera, é o seguinte, hein? Você está curtindo aí o Juntos na Web e eu gostaria nesse momento de dizer que agora estamos ao vivo também pela Rádio Ônibus, viu? A gente estava com um probleminha técnico, então você que está curtindo a gente aí na nossa live, estava me vendo, estava ouvindo. O Geraldo Nilson entrou aí, um abraço para você. O Ira também entrou, André Santos também entrou aqui. O André Santos está dizendo que está lá, o André Santos é o meu sobrinho, está na casa da outra sobrinha, da sobrinha, da Elisa, né? Está ele e toda a família na casa da Elisa. Imagina a bagunça que está lá, que essa galera gosta de uma bagunça. Um abraço para todos vocês, beijo para você, Elisa, beijo para você, Anne, um abração para você, André, abraço em todos os filhos, a galera toda, o Gilmar, né? Toda a galera presente lá na casa da Elisa. Quem mais entrou com a gente aqui? O Geraldo Nisso mandou um abração. O William Santos, né? Que é o marido da Dani, também mandou um abração pra gente aqui. A Ana Lúcia também tá vindo a gente. Muita gente curtindo a nossa live aqui no Juntos na Web. E nesse momento a gente está ao vivo também na Rádio Ônibus. Peço desculpa a você que estava curtindo a gente na Rádio Ônibus. Tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta ao vivo também pela Rádio Ônibus, tá bom? É o Juntos na Web, hein, galera? Vamos falar um pouquinho do Corinthians aqui no nosso giro de clubes, tá bom? Uma determinação da justiça obrigou o Corinthians a quitar uma dívida de R$516 mil com a empresa Sinqbal, que gerencia as carreiras de Jadson e Léo Príncipe. Marcelo Robalinho é o agente dos atletas. O débito é referente à cessão por parte da empresa dos direitos de imagem de Elton, campeão da Libertadores de 2012, com o clube atualmente defendendo o Ceará. Após o Corinthians não cumprir uma determinação de pagamento, a justiça pediu, né, o rastreio das contas do clube. O valor foi achado em duas contas. Em seguida, a quantia foi bloqueada e repassada por ordem judicial. Olha aí que vergonha, Corinthians. Vamos pagar as dívidas aí, né, gente? Principalmente dívida com jogador, isso não pode, né? O jogador, afinal de contas, é um trabalhador, precisa receber, né? Um clube é uma empresa, então nada dessa daí de ficar, né? Ô, meu Deus do céu, não fica dando chapéu no jogador, que coisa feia, né? O Corinthians é um clube grande como é. Juntos na Web, você, quem vem cantando pra gente agora é o Fagner. Ele canta uma música linda, né? Que já foi gravada também aí pela Beth Carvalho, uma composição maravilhosa. Você que está curtindo a gente na live, curte essa música aqui, ó. As Rosas Não Falam. Bate outra vez com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mais que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar nos meus sonhos por fim. Jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas roupagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar dos meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar dos meus sonhos por fim. E quem sabe sonhar nos meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar nos meus sonhos por fim. Juntos na Web você. Olha só, galera, o Vanley com Tijo entrou aqui. Valeu, o Vanley, boa noite, amigo. Ele diz boa noite pra você. O JP também entrou aqui, né? O JP tá perguntando se tá tudo bem. Agora tá tudo bem, viu, JP? O JP que ajudou na correria, né? Liguei pra ele e falei, Jota, vê o que tá acontecendo, porque a rádio tá fora do ar, alguma coisa tá acontecendo. Ele já correu, ligou pro Rick Estrada, o Rick Estrada já ligou pro suporte, deu tudo certinho. Agora tá tudo em paz, viu, JP? A Eliette Coelho entrou aqui também, né? A Eliette disse boa noite. Boa noite pra você também, Veliette. Pode pedir a sua música que a gente toca, tá legal? Agora a gente vai atender aqui o André, meu sobrinho André Santos, que tá lá na casa da Elisa. Tá todo mundo curtindo lá. Ele quer curtir Marina Mendonça, né? Alô, som? Ah, oi. Perguntou se a gente toca pra ele. Claro, né? Eu vou deixar de tocar minha gordinha aqui, Marina Mendonça. Marina Mendonça, de quem é a culpa? JP tá pedindo Roberto Carlos. Já vou pra tocar pra você também, Jota. Vamos pedir a música de vocês aí, galera. Exagerado, sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. O programa é o Juntos na Web. Daqui a pouquinho tem o Giro de Notícias, às 8 da noite, com o nosso amigo Henrique Estrada. O Geraldo Nunes está falando aqui, ó. Fala aí, Cláudio. O Lala está mandando um abraço. Outro para você, viu, Lala? O Laércio, né? Mais conhecido como Lala, também está lá na nossa live curtindo. O JP também já pediu uma música aqui. O Vanley Gontijo pediu também. Esse cara sou eu com o Roberto Carlos. Vamos tocar já já para você, tá legal? Vamos já já tocar para você. Vamos ver aqui uma notícia legal, ó. Legal, não sei se é muito legal não, mas vamos falar sobre a crise na imigração. Olha só que interessante, galera. A crise, né, que a gente está vivendo no país, também está gerando crise na imigração. Interessante, mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016, de acordo com o relatório anual de inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório das Migrações Internacionais, a OAB Migra. O número é 23% menor do que no auge das imigrações em 2014, quando o número total de entradas atingiu 122 mil pessoas. A variação negativa é explicada pelo Observatório das Migrações como consequência da crise econômica e política que o país atravessa. Isso contrapõe a alta da onda migratória entre os anos de 2010 e 2014, quando o bom desempenho da economia em detrimento da crise econômica nos países capitalistas centrais atraiu estrangeiros para o Brasil, afirmam os pesquisadores. Vamos ver quem está entrando por aqui: o Geraldo Nilson, o Vanney Gontijo, né, o Zé Paes. Então você vê que coisa, meu Deus do céu, até mesmo, né, até mesmo entre os imigrantes, nem imigrante quer vir para o Brasil. O negócio está feio, hein? Nossa Senhora, meu Pai do céu. Vamos pegar uma música aqui legal para colocar pro Vanley Gontijo e também pro JP. Gostaria de dizer que essa música que a gente tocou aqui da Marina Mendonça, da minha querida e linda gordinha, vai também para minha esposa preta, viu? Tá bom? Grande abraço para você que está aqui na minha live. Obrigado para você que está curtindo a Rádio Ônibus ao vivo através do nosso aplicativo e também através do nosso site, que é o www.radioonibus.com.br. Você entra na Rádio Ônibus, é muito legal você entrar no site da Rádio Ônibus, galera. Você acompanha todas as notícias a respeito de ônibus de transporte, você acompanha as entrevistas do Henrique Estrada, você acompanha os podcasts, né? Não só os do Giro de Notícias, que é apresentado pelo nosso amigo Henrique Estrada, mas também os podcasts aqui do programa Juntos na Web. Muito legal. JP Tazino, manda um Feliz Natal a todos os ouvintes. Já já vou soltar a sua mensagem de Feliz Natal. Não é melhor assim, JP? Melhor, né? É. Então vamos lá, gente. Vamos ouvir aqui a música com o Roberto Carlos, né? Essa música aqui chamada Esse Cara Sou Eu. A gente vai ouvir, mandar aí pro Vanney Gontijo e também pro JP essa música muito bonita do Roberto Carlos, o nosso querido e eterno Roberto Carlos. Esse cara sou eu. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora,

e construiu margem de liderança em São Paulo, que foi fundamental para o seu triunfo. Afinal, na capital, recebeu 49,34% dos votos, 715 de 1.449, tendo sido o vencedor em 4 das 5 urnas, né? Então tá aí o Pérez que prometeu, né? O Pérez prometeu, esse negócio de prometer é cruel, né? O Pérez prometeu, então, que os Jogos do Santos, 50% dos Jogos do Santos acontecerão em São Paulo. Vai ter que cumprir, porque a galera agora vai pegar no pé, com certeza, né? E ele vai ter que cumprir, galera. Não tem jeito. Esta é a radioonibus.com.br. Oh, legal demais ter passado o ano todos com vocês apresentando o programa Amor à Terra. Eu sou José Paz, mais conhecido como JP, e quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Ônibus um Natal e um Ano Novo cheio de alegria e realizações, e com muita paz e amor no coração. Chega pra cantar com a gente. Bring it to your brother and child melody. I hungered for your touch alone, lonely time. When time goes by so so much for you, still more I need your love. I need your love, God. Speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. É, e você está ouvindo também a Rádio Ônibus, né? Muito obrigado para você que está aí com o nosso aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Ônibus, basta você ir à sua loja de aplicativos, a Play Store, e baixar o aplicativo. Ele é amarelinho, tem o desenho de um ônibus, muito fácil de reconhecer. Você baixa no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, né? Muito leve, né? Não vai deixar o seu aparelho pesado, não, o seu Android ou qualquer sistema operacional que você tenha. E também não custa nada, é totalmente de graça e você sai ouvindo a programação da Rádio Ônibus. Ou também você pode acessar o nosso site, que é o www.radioonibus.com.br, para você curtir todas as atrações aqui da Rádio Ônibus. Às terças-feiras a gente tem o Amor à Terra com o nosso amigo JP e também o Paulo César. Quarta e quinta, o Juntos na Web. De segunda a sexta tem o Giro de Notícias às 8 da noite com o Henrique Estrada. Aos sábados a gente tem a reprise do programa Juntos na Web às 10 da manhã. E logo na sequência a reprise também do programa Amor à Terra. Tudo isso você curte através do nosso site ou através do aplicativo da Rádio Ônibus, tá bom? Se você quiser se comunicar conosco, ligue 16 99 182 4862, né, no nosso WhatsApp, 16 99 182 1468. Falei errado, vou repetir, 16 99 182 1468, para você mandar a sua mensagem de voz, para você mandar a sua mensagem de texto, falando com a gente, pedindo a sua música, dando a sua sugestão, fazendo as suas críticas e sugestões para a nossa programação, tá certo? Juntos na Web, você. Agora eu vou falar vou dar uma notícia aqui que a gente já ouviu, mas que começaram as repercussões, né? Que foi a notícia que o nosso Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, fala nosso porque é no mundo, né? Então ele acabou anunciando, reconhecendo Israel Jerusalém como a capital de Israel. Inclusive pediu para que todas as embaixadas, inclusive a embaixada americana, se mude, né, lá para Jerusalém, que saia de Tel Aviv e vá para Jerusalém. Essa decisão, gente, é uma decisão que os outros, né, os antecessores do Donald Trump não quiseram fazer, protelaram. A cada 6 meses essa decisão pode ser protelada. Inclusive o próprio Donald Trump protelou em junho e agora, finalmente, na semana passada, ele reconheceu então Jerusalém como a capital de Israel. Isso já começou a repercutir. Nós tivemos um atentado, graças ao bom Deus, o atentado foi com uma bomba caseira, deixou apenas pessoas feridas, não houve vítimas fatais, graças a Deus, né? Mas tudo isso é repercussão dessa decisão do Donald Trump. E olha só, líderes árabes pediram nesta quarta-feira que Jerusalém Oriental seja reconhecida como capital do futuro Estado da Palestina, segundo a France Press. Essa é a primeira reação em conjunto dos países árabes após o presidente americano Donald Trump reconhecer Jerusalém como capital de Israel e determinar a mudança de endereço da embaixada americana, como eu falei aqui, de Tel Aviv, né, para Jerusalém. Os presidentes da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, estão entre os líderes que participaram da reunião de emergência da Organização de Cooperação Islâmica, a OCI, em Istambul, na Turquia, na última terça-feira. Então, olha só que interessante, os países já começaram a se movimentar contra essa decisão do Donald Trump. Vamos esperar, né, que não hajam mais... sei lá, né? Não aconteçam coisas assim que vão trazer desespero aí para pessoas inocentes. Muitas, na maior parte são pessoas inocentes que acabam pagando por decisões como essas que acontecem aí pelo mundo, né? Então vamos esperar realmente que isso não ocorra. Vamos ficar torcendo, vamos ficar na torcida aí para que não aconteça nada de mal. Juntos na Web, você, Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Quem vem cantando pra gente aqui agora, e vem cantando inclusive uma música do Roberto Carlos, que a gente acabou de ouvir aí, o Robertão, né? Quem vem cantando é ela, as canções que você fez para mim. Antes, porém, vamos ouvir aqui, ó, mais uma mensagem de fim de ano aqui da Rádio Ônibus. Depois a gente entra com a música na sequência que canta Maria Bethânia, Canções que você fez para mim. Olá, sou o Nilson, mais conhecido como Shell, né, esse Padre Max. E gostaria de desejar um ótimo Natal e um próspero ano novo a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um abraço. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar um que ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui. Esta é a radioonibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. tradicionalíssima no bairro. A JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. Juntos, você está ouvindo o programa Juntos na Web. Juntos na Web, você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre elogio merecido. Cautela efusiva, nada de ilusão ao louvar. Há a percepção que algumas pessoas ainda têm de que uma das formas de você fazer crescer, digamos, a autoestima de uma outra pessoa, de uma criança, um jovem, até um adulto, é elogiá-lo sempre. E é preciso cautela. Uma das coisas mais perigosas é quando se produz na outra pessoa ilusão em relação ao modo como ela está fazendo. A avaliação sobre aquilo que se produz, aquilo que se faz, aquilo que é necessário até na nossa convivência, ela precisa ser balizada, né, por uma capacidade de não iludir, como eu dizia, não fingir que algo é bom quando não o é, né, não louvar aquilo que não deve nem precisa ser louvado. Claro que o elogio ele é necessário, mas também o é a correção crítica, a observação que orienta, a capacidade de fazer com que a pessoa que algo faz, em qualquer idade, que ela aprenda a fazer até de um jeito melhor. Não precisa, evidentemente, chegar, né, ao limite, né, que alguns pais no passado, por exemplo, chegavam, quando o filho chegava em casa também, né, com o material, tirei 10, ou dizia, não fez mais, que é obrigação, né, isto é, a incapacidade de elogiar, mas também não pode fazer o contrário e dizer assim, ah, puxa, que ótimo, né, quando você tira uma avaliação que é pequena, quando faz algo que não é correto, e aí se produz aquilo que eu chamava de uma percepção ilusória. Por isso, o Sidney Smith, um escritor e religioso inglês, que morreu em 1845, nas suas memórias ele anotou, entre os mais simples deveres da vida, não conheço outro mais importante do que o de não louvar, onde o louvor não é devido. Não louvar onde o louvor não é devido. Portanto, não ser hipócrita, não ser fingido e menos ainda demagógico em relação ao elogio que se faz quando não deve ser feito. É tempo para o conhecimento. É, tá aí o nosso querido filósofo, filósofo preferido aqui do Juntos na Web, também da Rádio Ônibus, né? O nosso querido Mário Sérgio Cortella. E como dizia a minha velha avó, resumindo isso que o Cortella falou, né? Como dizia a minha velha avó, nada de passar a mão na cabeça, não. Quando tem que ralhar, minha velha avó dizia, tem que ralhar. Nada disso de você ficar rasgando seda onde não cabe, né? Oh, meu Deus do céu. Quem vem cantando pra gente aí é o Eric Clapton. Ele canta uma música muito linda, né? Uma música que ele fez pro filho que ele perdeu num acidente. Tears in Heaven. Juntos na Web, você fica com a gente, tem muito mais coisa para rolar no Juntos na Web. Carry on. Está ouvindo a Rádio Ônibus, não saia daí. Na sequência, tem mais Juntos na Web para você. Logo depois, os nossos comerciais. Juntos na Web e você. Rádio Ônibus, sua melhor companhia. Come back and bring back my smile. Come and take